Capitão Luiz Kianqui Uniforme, boa noite, autoridade de chegada à Mari, deixe manter o nível 050, QNH 1017. Tanque uniforme após pelo, desça para 2.000 pés, altímetro na 0.7, está autorizado ILS X-Ray da pista na 0, reporta estabilizado. Confirmando após ITAP, descendo para 2.000, estimará estabilizado o tanque uniforme. Afirmativo. passando o localizador Whisky Uniforme. Whisky Yankee Uniforme, chame a torre 9895. 895, obrigado. Boa. Whisky Yankee Uniforme, no localizador, solicita prosseguir para a base direita 17, cancela da presente. Whisky Yankee Uniforme, plano instrumento cancelado ao 09, curva à esquerda, base pela direita, pistão no 7, reporta quando na final com o trem checado, PNH 1017, Whisky Yankee Uniforme. Uniforme chamará na final da 17 com o trem baixado checado. Ingressando na final da 17, com o trem baixado checado, Whisky Yankee Uniforme. Whisky Yankee Uniforme, livre pouso, pistão no 7, o vento 160 graus, 089. Uniforme, livre pouso no 7. Whisky Yankee Uniforme, só o azul no trem, no pátio, funcionamento? UTA, sente, leave o backtrack, reporte liberando a pista na Papau, Whisky Yankee Uniforme. Para estacionar, frequência livre, uísque entre fone. Salvador, bom dia, voo 1161 para autorização Guarulhos com a informação Foxtrot. Voo 1161, Foxtrot confere 360 para Guarulhos, copia? 360, copia. Voo 1160, autorizado Guarulhos, nível 360. Decola pista 1-0, com primeira curva direita. Saída da El, Leda, transição Motiva. Mike, Oscar, Tango, Vitor Alfa. Intercepta Upper Zulu 1-0, Bridge, Upper Zulu 1-6. Bravo, Hotel Zulu, direto Trivia, após conforme. Aciona 5167, frequência do controle em 1-1-9-8. Autorizado Guarulhos, nível 360, decola da 1-0 com curva à direita, decola Nazael, Leda, Mótima, para o Pedro 1-0, Brinde, Pedro 1-6, Bravo, Hotel Zulu, direto Trilha, Costa Forne, acaba 5-1-6-7, controle 19-8, gol 1-1-6-1. Gol 1-1-6-1, cotejamento correto, reporta quando pronto, pushback. Reportará. para posicionamento. O 1161, confirme o gate que está estacionado? Gate 10. Gate 10. Sim, te coordena com a equipe Sol e reporta quando pronto para o táxi o gol 1161. Autorizada a coordenação, reporta táxi, gol 1161. Gol 1161 com 1140 1320 Campinas para o táxi. 1 no livre táxi até o ponto de espera da pista 10 via Pátio Índia. Quando acho minha torre em 118 decimal 95, o QNH 10 07, bom voo. Tem seu autorizado táxi até o ponto de espera via Pátio Índia, torre 1895, ajuste no 097, gol 1161. Bom dia, bom trabalho. Bom dia, voo 1161, pode estar próximo. Voo 1161, bom dia. A linha decola, pistão 10, vento 160 graus, 089. A linha decola no 0, voo 1161. decolado aos 3-0, chame agora o controle em 1-1-9, decimal 8, tenha um bom voo. Controle 1-1-9-8, muito grato, até breve. Controle Salvador, muito bom dia, eu vou 1-1-6-1, decolou pistão 1-0, cruza 1-4-0-0-6. Gol 1-1-6-1, bom dia, contato radar, submantém o nível 360 após 2.000 pés, Boileda. Atenção, nível 360 após 2.000 pés, direita para o Boileda, gol 1-1-6-1. 1161 no Chame Recife, no 3325, alterna no 3395. 1-3325, alterna 3395. Obrigado, até breve. Até. Alfa Yankee Eco, bom dia. Alfa Yankee Eco, bom dia, proceda. Alfa Yankee Eco, solicita autorização de reboque da aeronave do pátio 3 para o pátio principal, Ringueirão. Do pátio 3 para o pátio 1, gate 01, confirma. Positivo. Autorizado o reboque, chama para ingresso. Oi, Salvador, o Golfo no pátio principal. O Alfa e a Guerra. Oi, Salvador, é o Golfo Uniforme Hotel, me escuta. Golfo Uniforme Hotel, prossiga. Golfo Uniforme Hotel, solicitando o reboque da posição número 7 para a posição número 6. Som do gate 7 para o gate 06, parte 1? Positivo. Autorizado reboque, reporte no término. Certo. O Alfa Yankee Eco copiou a autorização do solo? Autorizado o reboque? Yankee, obrigado. Reporta no término no gate 01, o Alfa Yankee Eco. Ok. Solo Salvador, Mike Yankee Vitor. Mike Yankee Vitor, transfira. Yankee Vitor, no parte 3, pede autorização, giro motor e marcha lenta por 5 a 10 minutos, já coordenado com a infra-aero. Autorizado o giro de motor e reporte no término? Yankee Vitor, reportará no término.